Bom dia, Brasil. Bom dia, Portugal. Está a começar mais um Notícias Quebrando. Será que eu posso colocar 525 mil reais na bunda? De notícias do The Library is Open. Eu sou Cairo. Eu sou o Tele. Pode sim, Maísa. Pode sim. Eu sou o Rodrigo e hoje a gente já começa direto no Boletim Drag Race, os seus drops de notícias sobre RuPaul, Drag Race e correlatos. Ou não tão correlatos assim. Na semana passada, aqui no Notícias Quebrando, a gente tinha comentado sobre a data de estreia do Nasce Uma Rainha na Netflix. E nessa semana que passou, nós vimos aí o trailer oficial do reality. Então, ele vai ser apresentado pela Gloria Groove e pela Alexia Twister, como nós já falamos aqui. E a ideia é pegar aspirantes aí a drag queens e drag kings e levá-los a uma jornada de autoconhecimento. O Nasce Uma Rainha é produzido pela Boutique Filmes para Netflix. Vão ser 6 episódios com 40 minutos de duração cada um. E aí, em cada episódio, vai mostrar a Alexia e a Glória atuando como madrinhas dessas pessoas que estão aí entrando no universo drag e vão lidar aí com seus medos, suas inseguranças e seus desafios. Vão dar dicas práticas aí de maquiagem, figurino, postura, coreografia. E no final de tudo, esses participantes vão aí apresentar performances como uma apresentação final. Além disso, a gente vai ter também depoimentos do tipo confessionário, tanto de Alexia e Glória, quanto dos participantes, obviamente, e de suas famílias também. As famílias e amigos estarão ali falando um pouco. E no trailer a gente vê que a performance final, quando os participantes se apresentam, é num palco, com plateia, então vai ser uma coisa realmente bastante movimentada aí. Uhum. E a gente conheceu aí no trailer o juramento de Glória e Alexia para os participantes, que é: nós, como suas madrinhas, nos comprometemos solenemente a te auxiliar sem desafinar até que você seja digna de usar a sua coroa. Então, vamos nos preparar aí para a estreia de Nasce Uma Rainha daqui a menos de um mês, né? Uhum. Que é 20 dias praticamente. A fonte de onde a gente pegou aí algumas dessas informações, depois de ver o trailer, comenta que, mais uma vez, que Nasce Uma Rainha será no estilo RuPaul's Drag Race. Mas na verdade não, né, gente? É. Tá mais pra uma coisa de mentoria do que um reality de competição, na verdade. Sim. Né? Quando apareceu a primeira vez, as pessoas compararam com RuPaul's Drag Race. Depois foi explicado que seria meio Queer Eye. Mas, na verdade, tá muito mais pra uma coisa realmente de mentoria, né? Não é um Queer Eye, não é tipo, ai, vamos montar você pra você ver como você é linda por dentro. Não, não é isso, né? É, claro. Não é uma transformação. É uma mentoria pra que realmente as pessoas possam se especializar aí na arte drag até num nível mais profissional. Uhum. O que torna muito melhor, né? Gente, desculpa. A única coisa, igual a gente diz, né, que tem igual a Drag Race é o branco do olho. Eu amo. Sim. Que no caso é Drag Queens. Exato. E a gente não pode nem comparar, por exemplo, a Drag You ou Drag Me As A Queen, por exemplo, porque esses shows tinham a proposta de montar pessoas que não tinham nenhum tipo de aspiração de seguir uma profissão como drag queen. Uhum. Era mais uma coisa de transformação mesmo e não mentoria. É. Então, acho que realmente vai ser bastante interessante. Estamos aqui bem empolgados, aguardando. Nessa semana também, o Spotify anunciou que está testando uma nova modalidade de podcast, se podemos chamar assim. Enfim, são programas em parceria com o Anchor que permitem que os podcasters insiram faixas musicais inteiras durante o episódio. Que é a grande querela aí do Spotify com os podcasts, que é o uso de faixas de áudio. Eu, inclusive, já tive problemas com isso no passado, mas deixa pra lá. Esse recurso está sendo testado nos Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Austrália, Nova Zelândia e Irlanda. E os produtores de conteúdo terão acesso aí a todo o catálogo de faixas do Spotify, podendo aí organizar como uma pilha de blocos na linha do tempo do episódio. But there's a catch, porque é o Spotify. O catch é que o seu podcast tem que ser exclusivo Spotify. Mas por que que eu tô trazendo isso aqui no meio do Greg Reyes? É porque um dos primeiros programas exclusivos do Spotify que funcionarão aí nesse sistema é o Hallelujah Happy Hour with DJ Shangela, que vai trazer a Shangela fazendo aí no Spotify o seu programa de rádio. Olha só. Eu ia falar isso, é basicamente o programa de rádio que ela já fazia antes de Drag Race. Super inovador, né? Enfim, quanta gente já faz isso há tanto tempo, independentemente de ser no Spotify, de forma oficial ou não. Mas fica aí, então, essa dica que vocês podem ouvir agora, o programinha de rádio da Shangela no Spotify, de forma exclusiva. Assim como tem acontecido com vários podcasts de diversos nichos e tipos recentemente, né? Isso é o oposto de vantagem, tá, amores? Beijos. Eu não vou falar nada, porque acho que cada um sabe do seu. As pessoas, com certeza, eu espero que quem tem aceitado esses acordos com o Spotify realmente esteja levando algum tipo de vantagem. Mas eu espero que isso não ferre essas pessoas. Né? Acho que devem existir situações e situações, mas acho que não vem ao caso do contrato de cada um. Enfim, moving on. Outra coisa que a gente também descobriu essa semana, que não é tão legal assim, é que além do episódio especial aí de Halloween das Irmãs Boleto, nós teremos também um episódio de Halloween especial da turma de Drag Race. Esse especial vai contar aí com as queens da Season 12, que vão se reunir aí mais uma vez, sem Cherry Pie também, para o especial Bring Back My Goals. Como que vai ser isso? Vai ter apresentações de lip sync, vai ter o que a matéria descreveu como Kiki Sessions, tá, umas conversinhas aqui e ali. A Hidden Closet vai protagonizar um segmento chamado Time to Vote, para falar aí sobre a importância do voto agora aí com a proximidade das eleições nos Estados Unidos. E RuPaul fará uma aparição especial com uma special message, que provavelmente também vai estar relacionada aí a esse lance do voto. O interessante desse especial, na verdade, pelo menos é como a World of Wonder está o defendendo, é que as queens da Season 12, por conta da pandemia, não tiveram a possibilidade de aproveitar as mesmas vantagens, digamos assim, que queens de outras temporadas tiveram assim que encerradas as suas temporadas. Quer fazer uma porrada de show, turnê internacional, etc, etc. Então, o especial vem aí com essa intenção de dar um pouco mais de visibilidade aí para essas 12 queens. E as pessoas que estiverem assistindo o especial vão poder dar gorjetas para as queens, pelo PayPal, pelo Cash App, pelo Venmo. E o total vai ser distribuído aí igualmente entre as performers. Então, o Bring Back My Girls vai ser exibido aí então pela Wall Presents Plus e também no canal de YouTube da World of Wonder no dia 30 de outubro, um dia aí antes do Halloween, 10 dias depois do Resurrection das Irmãs Boleto. Já até imagino o que vai ser a mensagem da RuPaul. Love. You better vote. You better vote because of love. Everybody say love. Pronto, gente. Essa é a mensagem da RuPaul. All the fracking. No, not that. Pois é, gente. Eu trago aí um fio de esperança num artigo aqui que eu encontrei com uma entrevista com os produtores de RuPaul's Drag Race, Fenton Bailey e Randy Barbato. No começo do ano, eles já tinham dado uma entrevista falando que eles têm aí uns 7 spin-offs internacionais programados para RuPaul's Drag Race. E numa entrevista mais recente para Digital Spy, eles disseram que sim, que consideram incluir drag kings e pessoas trans nas próximas edições de RuPaul's Drag Race. O Fenton Bailey disse: o nosso mantra é carisma, uniqueness, nerve e talent, e isso não exclui ninguém. Quero dizer, obviamente nós não podemos revelar os casts futuros. Então, até lá, tudo será revelado. Eu me apego a umas coisas, né? Mas eu achei interessante trazer essa gota de esperança aí nesse momento. E agora, para terminar de vez, em contrapartida, a gente vai deixar na descrição desse episódio lá no nosso site, thelibrariesopen.com.br, um outro artigo muito interessante que eu encontrei, que se chama RuPaul's Drag Race: How Social Media Made Drag's Subversive Art Form into a Capitalist Moneymaker. Numa tradução em bom português, como as mídias sociais transformaram a subversiva forma de arte drag em um fabricante de dinheiro capitalista. Então, deem uma lidinha lá quando tiverem um tempo. Se depois vocês quiserem, a gente discute aí todo mundo junto. E esse foi o Greg Reyes da semana. Parece bem mais interessante do que o Fenton Bailey e o outro lá falando que, ai, nossa, é verdade, né? A gente sempre celebrou a igualdade. Só depois de 12 anos a gente lembrou que a gente tinha esquecido isso. É por isso que eu quis trazer essa contrapartida, né? Porque tá difícil de se agarrar numa possibilidade disso melhorar. Indo agora, então, para uma notícia rápida, porém importante, de cidadania. A Casa 1 iniciou um projeto chamado Escuta Candidata, que foi viabilizado através de uma campanha de financiamento coletivo, concluída na semana passada com sucesso, ainda bem, para que a Casa 1 possa oferecer principalmente atendimento psicológico, mas também suporte jurídico e suporte financeiro para campanhas de candidatas LGBTs, não brancas e pessoas não binárias de todo o Brasil. Isso significa que, deliberadamente, pessoas brancas heterossexuais não serão admitidas nesse programa. Por que a Casão resolveu fazer isso? Porque recentemente foi publicado o resultado de uma pesquisa da União Parlamentar Internacional realizada em 39 países, incluindo o Brasil, e essa pesquisa mostrou que das pessoas que não são brancas e são parlamentares ao redor do planeta, 82% delas declararam ter vivido algum tipo de violência psicológica, 44% receberam ameaças de morte, estupro, espancamento ou sequestro, e 26% sofreram violência física dentro das casas legislativas. Gente, dentro das casas legislativas. 26%. Nossa, que tenso. Considerando que não são muitas, 26% é muita coisa. Exatamente. Isso, essa observação do tela é importante e eu vou reforçar. Lembrando que todas essas pessoas que não são homens brancos, cisgêneros heterossexuais, são a minoria esmagada de parlamentares eleitos ao redor do mundo. Então, quer dizer, é o funil do funil, né? Que a gente fala que são essas pessoas. E mesmo assim, só delas quererem representar uma parcela da população, elas vão ser punidas por isso. Então, para tentar estabelecer uma estrutura um pouco melhor para as eleições municipais deste ano no Brasil, a Casa 1 iniciou este projeto chamado Escuta Candidata. E é uma coisa que eu resolvi trazer aqui, não só pelo projeto, porque merece ser divulgado, e é claro, se alguma candidata estiver nos escutando, ir atrás de conhecer o projeto é muito importante, mas também porque a gente já falou muito aqui, muito mesmo, sobre a viabilização das candidaturas que LGBTs e de mulheres, de pessoas negras, de pessoas indígenas no Brasil, que isso passa por muita sabotagem financeira dentro dos próprios partidos, mas a gente nunca para para pensar o quanto é o custo emocional e psicológico dessas pessoas por passarem por isso, por se disporem a isso, né? E como isso é importante também para fortalecer um movimento dessas candidaturas, né? Não só elas individualmente, mas o movimento delas, a onda, a torrente toda. E a Casa 1 aí sendo realmente pioneira e visionária. No caso, especificamente, foi a coordenadora da Clínica Social da Casa 1, a Lívia Lourenço Dias, que teve a ideia do projeto, tomou a frente e foi aprovado, obviamente, pela administrativa da Casa, e que vai começar a funcionar já a partir desta semana, amores. Então, se você for uma pessoa que está candidata a vereança ou a prefeitura nas eleições de 2020 do Brasil e você precisa de apoio psicológico, apoio jurídico ou mesmo apoio financeiro para ajudar a sua campanha, para dar aquele boost, entre em contato com a Casa 1 dentro do projeto Escuta Candidata, que é uma coisa pioneira e sabe-se lá se vai acontecer de novo, né? Daqui a 2 anos. Então, a Casa 1, gente, o que dizer, né? Ainda bem que nós ainda temos a Casa 1. E agora a gente vai para a nossa editoria de cultura e entretenimento. E a gente começa contando para vocês que o Festival Mix Brasil, que está aí há 28 anos acontecendo aqui na cidade de São Paulo, revelou quais são a lista de filmes nacionais selecionados para a programação de 2020 desse ano. O festival vai acontecer entre o dia 11 e o dia 22 de novembro, em ambiente online, apesar de algumas pessoas acharem que não, a gente ainda está no meio de uma pandemia. E eles estão estudando a possibilidade de exibições físicas, como em drive-ins, né, outras formas que estão sendo usadas aí para entretenimento in loco durante a pandemia. Então a gente já tem obras que vão estar no line-up, tanto de longas quanto de curtas. Alguns deles são A Torre, do diretor Sérgio Borges, de Minas Gerais, Mães do Derek, do diretor De Kelme, do Paraná, e O Vento Seco, do diretor Daniel Nolasco, de Goiânia. A lista completa vocês podem conferir lá no site do Mix Brasil. A gente vai deixar o site para vocês aí, mas tá bem legal a seleção e bom que vai ser online, né? Mais pessoas vão conseguir ter acesso a essa parte boa dos eventos aí durante a pandemia. Além disso, a diretora Juliana Vicente, que assina aí a direção do Afronta, lançou na Netflix a série documental, que é produzida pela Preta Porter Filmes e que conta a história de pessoas negras aí na sua luta contra a opressão branca de todos os dias que acontece. O diretor de cinema e um dos entrevistados da série, Gabriel Martins, falou o seguinte, abre aspas, "Hoje representar personagens negras, narrativas negras, é uma certa responsabilidade de renovação do olhar que a gente tem." Além do Gabriel Martins, algumas das pessoas que vão estar na série são Ricon Sapiência, Dani Ornelas, Anelisa Assunção, Lineker, Carol Conká. Além disso, também a deputada estadual Érica Malonguinho vai estar num dos 26 episódios. Então, é uma série grandinha. E então, assim, gente, simplesmente vão lá e assistam. Inclusive, a própria Ava DuVernay, que é a diretora de Olhos que Condenam, disse numa das suas entrevistas, watch Afronta, assistam Afronta. Então, fica aí esse recado, assistam a série e vem contar pra gente o que vocês acharam depois. Outra dica cultural para quem está em São Paulo, essa de fato é para quem está aqui, é que o Memorial da Resistência de São Paulo, que é uma instituição da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, dedicada à preservação das memórias da resistência e da repressão política no Brasil, inaugurou aí no dia 15 de outubro a exposição Orgulho e Resistências LGBT na Ditadura. Essa mostra foi realizada em parceria com o Museu da Diversidade Sexual, a curadoria é do Renan Quinalha, e faz um recorte aí sobre as relações entre autoritarismo e diversidade sexual e de gênero. Então, nessa exposição, nós teremos acesso aí a uma série de ações de resistência que surgiram em defesa da diversidade nesse período. Então, serão obras literárias, cartazes de peças de teatro, música, filmes, fotografias, incluindo aí fotografias de Vânia Toledo, incluindo material inédito da Laerte, falando aí sobre a importância desses artistas, assim como Los Secos e Molhados e Ney Matogrosso, na questão aí da contracultura musical, e falando também sobre um movimento que se organiza melhor aí a partir de 1978. E como parte aí do projeto de mediação dessa exposição, a Casa 1, novamente ela, foi convidada a desenvolver uma edição virtual do Instituto Temporário de Pesquisa sobre Censura. Então, aí sim, numa plataforma digital, serão disponibilizados materiais relacionados aos eixos curatoriais dessa exposição, com imagens, vídeos, áudios, textos e propostas de atividades. Então, nessa mostra, o público vai poder perceber, por exemplo, como as prisões em massa que ocorriam aí, principalmente nos idos de 60 e 70, foram instrumentos do Estado para reprimir o que eles consideravam pessoas indesejáveis no contexto social, sempre pensando naquela coisa da defesa da moral e dos bons costumes. E isso é algo que se estende também para os anos 80 e 90, com aquelas operações do tipo operação boneca, operação limpeza, pente fino, arrastão, tarântula, tudo isso aí com essas raízes aí no período da ditadura e que se estenderam por muito e muito tempo. Memorial da Resistência de São Paulo, então, foi reaberto no dia 15. O horário de funcionamento é do meio-dia às 18. Fica lá no Largo General Osório, número 66, na Luz. A entrada é grátis, mas precisa aí reservar data e horário pelo site. E essa exposição vai ficar disponível, então, de 15 de outubro a 26 de abril de 2021. E a nossa última notícia aqui de cultura e entretenimento, se é que a gente pode ainda considerar pornografia... entretenimento. A gente já discutiu isso num episódio do The Library is Open do ano passado, inclusive procurem lá, que foi muito bom. Mas a gente tem uma notícia aqui que nem parece que é 2020, mas a Bellamy, que é uma das maiores produtoras de conteúdo pornográfico do mundo, depois de 17 anos de existência, firmou aí um contrato com um modelo negro, 2020. Pela primeira vez? Aham. Uau. O nome dele é Kellar Marchetti. Ele já fazia aí algumas coisas do tipo, aquelas coisas tipo cam, sabe? Tipo, uhum. Mais amadoras. E agora ele é, de fato, modelo com contrato assinado da Bellamy. Já teve aí uma cena solo, mas ele ainda reluta a fazer cenas de sexo. Antes disso, só um ator negro havia participado de um filme da Bellamy, mas ele não era contratado da produtora. Foi um crossover com a Colt Studios. E em 2018, a Bellamy gravou com um outro ator não branco, que era o ator latino Mário Borges. Não é o nosso Mário Borges aqui, tá, gente? Uhum. Mas sem contrato assinado. Então é isso. Estamos aí em 1900 e... quanto? Não sei. Pois é. Nem no pornô, né? Não. A Bellamy foi a empresa que foi responsável sozinha por ter feito a virada de chave que vinha desde o final dos anos 80 até os anos 90, que é o fim dos homens naturais, por mais musculosos que eles fossem nos anos 90, porque eles ficaram muito mais musculosos nos anos 90, mas essa estética do twink magro sem pelos, branco de pau enorme, quem estabeleceu foi a Bellamy. Foram eles que inventaram isso. Então não me surpreende. Exato, eles são os culpados. Falando em culpados, chegamos então ao Manicômio Brasil S.A., que hoje começa de um jeito especial. Nós temos uma errata logo nesse começo do Manicômio Brasil S.A., que é uma errata que nos leva a uma notícia. É o seguinte, na semana passada nós dissemos aqui que o Todd Tomorrow, lamentamos inclusive na verdade, que o Todd Tomorrow tinha anunciado que não ia levar a sua candidatura à vereança em São Paulo a cabo. No final das contas nós estávamos desatualizadíssimas, porque ele está sim candidato à vereança na cidade de São Paulo pelo PDT. E enquanto eu me atualizava dessa situação, confirmava e realmente rolou um vai não vai no final da campanha dele, de pré-candidatura, até ele ser confirmado como candidato de facto, aconteceu uma outra coisa envolvendo Todd Tomorrow. Vocês, nossos ouvintes, já sabem que Todd Tomorrow tem aí alguns badges, né, algumas insígnias na sua camisetinha de escoteiro, que incluem Celso Russomano, Fabrício Queiroz, MBL, e agora ele tem mais uma insígnia. Foi divulgada na Folha de São Paulo, na semana passada, uma reportagem imensa, extensa e profunda sobre as empresas que estão vendendo disparos de mensagens e contatos no WhatsApp especificamente para a campanha política das eleições de 2020 no Brasil, o que é ilegal. Além de ser ilegal, isso descumpre os termos e serviços do WhatsApp em especial, mas acho que de qualquer aplicativo de mensagens. E, amores, digam pra mim, quem vocês acham que fez essa denúncia e que levou a essa reportagem da Folha? O Todd Tomorrow, não? O próprio. Atenção para a história. Ele foi abordado por uma das empresas que vendem os contatos do WhatsApp, sem a empresa saber quem ele era. E aí ele deu corda e resolveu, obviamente, e começou a gravar tudo. Áudios, conversas, todas as interações que ele tinha com as pessoas dessas empresas. E ele acabou cavando fundo e descobrindo que existem várias empresas, vários pacotes e coisas que são anunciadas mesmo graficamente ao ponto de o bannerzinho que eles usam para divulgar a venda de contactos vem escrito eleições 2020. Ou seja, é muito claro, direto e explícito qual é a intenção dessas pessoas. Eita! Muito bem. Eu não vou contar para vocês porque a reportagem é realmente muito extensa. Já houve até reação e resposta da própria administração do Facebook no Brasil em relação a se eles vão tomar alguma atitude dentro do aplicativo WhatsApp, assim como eles fizeram depois de muita luta ano passado e no começo desse ano. Mas essa denúncia será levada como uma denúncia formal com a reportagem. Todas as provas que o Talk of Tomorrow reuniu com o apoio da bancada do PT na Câmara, no Ministério Público, para tentar levar o caso ao STF, já que se trata de uma ameaça direta à democracia e tem que haver intervenção tanto do TSE e talvez do STF. Nós vamos deixar aqui na descrição deste episódio, no nosso site libraryopen.com.br, o link para a reportagem da Folha. Gente, tem áudios, tem prints, tem depoimentos, tem transcrições. É excelente e é uma puta de uma história incrível e chega a ser inacreditável. Então, assim, Todd Tomorrow é basicamente a Carmen Sandiego da política brasileira. Eu amo. Parabéns, Todd Tomorrow, por mais essa bola dentríssimo. Agora vamos esperar que, assim como a sua investigação do Queiroz, essa dê algum tipo de resultado. Por mais que o resultado do Queiroz ainda não tenha vindo, né? Não vamos esquecer. Uhum. Só uma parte do resultado veio. O resto ainda falta. Mas é isso, então. Todd Tomorrow é um candidato, e não apenas candidato, é a Sherlock Holmes, a Carmen Sandiego. Espiã sensual. 100%, né? Ai, ai, qualquer dia a gente precisa trazer ele de volta só pra ele contar esses causos. Sim. Ai, vamos. Eu super quero. Ai, ai. Agora pra notícias mais tristes ou incômodas. A Advocacia Geral da União entrou no último dia 14 de outubro com um recurso no STF para esclarecer, e eu coloco aspas aqui, o alcance do julgamento de junho do ano passado que decidiu pela criminalização da LGBTfobia, igualando-os ao racismo no Código Penal brasileiro. De acordo com a AGU, o esclarecimento, e eu faço aspas novamente, que eles buscam é nos seguintes pontos. A liberdade religiosa, a divulgação em meios acadêmicos, midiáticos ou profissionais de toda e qualquer ponderação acerca dos modos de exercício da sexualidade, o controle do acesso a determinados lugares abertos ao público, como banheiros, vestiário e transporte público, e ainda objeções por motivo de convicção filosófica ou política. O que, em suma, amores, se vocês estão achando esses pontos muito familiares, eles são basicamente a agenda anti-LGBT da bancada evangélica. São as justificativas, são os ataques, são as desculpas, é tudo isso, só que em jurisdiquês, para ficar adequado para um documento que a AGU envia para o STF. Como o envio do recurso aconteceu no dia 14, nós não temos nem ainda a resposta do STF, se o STF vai acolher o recurso, mas considerando todos os textos que foram dados quando da decisão ano passado, a tendência é que esse recurso vai acabar sendo recusado completamente. Ou assim esperamos, né? Ao mesmo tempo, o Ministério Público Federal encaminhou no dia seguinte, no dia 15, à Justiça, uma queixa-crime feita por entidades civis várias contra o cantor evangélico André Valadão, que eu nunca sei se é marido ou irmão da Ana Paula Valadão. Acho que é irmão. Por ele ter afirmado nas redes sociais que as igrejas não são lugar para pessoas LGBTQIA+. Dentre as entidades que assinam essa queixa-crime estão a Associação Brasileira de Mulheres Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Sexuais, o Grupo de Advogados pela Diversidade Sexual e de Gênero e a ABGLT, Associação Brasileira de ONGs LGBTs do Brasil. A ideia é que seja usada justamente a aprovação que a STF fez ano passado do crime de LGBTfobia para ser a fonte, vamos dizer assim, do caso dessa queixa-crime. O Universo do UOL, que foi um dos primeiros sites que noticiou esse caso, tentou contato com o André Valadão e a sua assessoria e não havia recebido resposta até o sábado pela manhã, dia 17 de outubro de 2020. É isso aí, amores. Então, temos aí dois julgamentos, entre aspas, possíveis que podem acontecer nas altas cortes do país, ainda envolvendo a lei da LGBTfobia, basicamente, pelo STF. E vamos acompanhar, com certeza, principalmente o caso da AGU. Já o caso do André Valadão, eu espero que ele se foda mesmo, assim, mas grandão. Uhum. Estamos torcendo aqui. Todos nós. E assim termina o Manicômio Brasil de hoje. Agora aqui pra gente fechar a nossa última editoria internacional. E a gente começa contando pra vocês que 1.200 membros da comunidade literária americana lançaram uma carta aberta em defesa dos direitos da população LGBT, focando essa carta nas pessoas trans e não binárias. Entre as pessoas aí, os notáveis que assinaram a carta, estão Stephen King, a Margaret Atwood, Neil Gaiman, o John Green e a Roxane Gay. Eles assinaram essa carta depois aí da descida ao abismo de J.K. Rowling, e entre várias outras coisas que são ditas na carta, eles afirmam a questão mais óbvia do mundo: direitos trans são direitos humanos. Eu abro aspas aqui para a carta. Somos escritores, editores, jornalistas, agentes e profissionais de múltiplas áreas de produção. Acreditamos no poder das palavras. Queremos fazer nossa parte para ajudar a moldar a curva da história em direção à justiça e à imparcialidade. Por isso dizemos, pessoas não binárias são não binárias, mulheres trans são mulheres, homens trans são homens, direitos trans são direitos humanos, seus pronomes são importantes, você importa, você é amado. Então tá aí, né? Vários ícones já citados pela própria J.K. Rowling dando esse tapa na cara dela e... Não comprem coisas dessa mulher. Isso vem de uma pessoa que gosta muito de Harry Potter. Não comprem coisas dessa mulher. Continuando, a gente vai agora para o Reino Unido, onde a World Rugby, que é a Federação Mundial do Rugby, né, obviamente, publicou um novo guia às associações nacionais do esporte que recomenda que mulheres trans sejam excluídas do rugby. As razões que eles afirmam para postar esse tipo de diretriz, abre aspas, motivos de segurança, de acordo com o que foi passado para a BBC. A chefe executiva da Stonewall, aquela associação britânica que luta contra a homofobia e transfobia, deu uma declaração sobre isso dizendo o seguinte, abre aspas, essa proposta foi baseada em um hipotético modelo de dados que tem pequena relevância em questões como justiça e segurança no rugby. Políticas importantes como essa deveriam ser baseadas em robustas e relevantes evidências e trabalhadas próximas de pessoas trans praticantes do esporte. O Bill Beamont, que é o presidente da Federação de Rugby, ouviu essas críticas e disse que ele acredita que essas recomendações podem mudar no futuro, que ele reconhece que elas foram feitas em análises não extremamente profundas, mas que no momento eles continuam achando que essas recomendações são válidas. Vale lembrar que essas recomendações da World Rugby, elas são realmente recomendações. As federações nacionais de cada país têm total liberdade de seguir ou não, mas fica aí, querendo ou não, a principal organização do esporte ter essa opinião é uma coisa bem negativa. A título de uma curiosidade, nada no documento fala sobre homens trans que praticam rugby. Só fala sobre mulheres trans. E aí a gente, obviamente, volta naquela ideia do bicho papão, do homem vestido de mulher que quer estuprar as mulheres indefesas, que é a narrativa que esse povo vive contando e que a gente já está extremamente cansado dela. E aí, mais uma notícia ruim. A gente comentou algumas semanas atrás sobre o discurso desastroso e mentiroso do Bolsonaro na abertura da Assembleia Geral da ONU. E foi feita nessa última terça-feira em Nova York a eleição de quais países vão entrar na ONU aí para um mandato de 3 anos. Lembrando sempre, a ONU conta com 47 assentos. Desses 47, 15 são renovados a cada votação. Para ser eleito, para entrar nisso, o país precisa de pelo menos 97 votos para poder entrar. E a surpresa, ou não tanto assim, é que esse ano na ONU foram eleitos pela Europa a Rússia e a Ucrânia. É na U? É, pois é. Acontece. Além de Rússia e Ucrânia, foram eleitos para a Ásia a China, o Nepal, Paquistão e Uzbequistão. Vários militantes de direitos humanos aí do mundo, principalmente russos, ucranianos e chineses, estão comentando e protestando sobre o absurdo que é a eleição desses países, sendo que a gente sabe que a Rússia desrespeita claramente todas as leis de proteção a pessoas LGBTs no mundo, e a China, além de desrespeitar também leis de proteção a pessoas LGBT, também tem graves casos contra os direitos humanos em si, como o que aconteceu em Hong Kong, eu acredito, menos de um ano atrás, né? E ainda continua bem tensa a situação lá em Hong Kong. Mas, se a gente for tirar uma coisa positiva disso, é que apesar do que várias pessoas tinham previsto, a Arábia Saudita não foi eleita. Como eu disse, eles precisam de 97 votos e a Arábia Saudita recebeu apenas 90 votos. E numa outra nota um pouquinho positiva também, apesar da amizade, e eu coloco amizade em no maior quantidade de aspas que vocês conseguirem pensar no mundo, apesar da amizade entre Jair Bolsonaro e o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, o Mohammed bin Salman, o Brasil não votou a favor da Arábia Saudita para entrar dentro do Conselho da ONU. Então, talvez seja aí uma fina esperança de futuro, mas que não significa muita coisa. E por último, para a gente fechar com uma notícia boa, é que na cidade de Neuquén, na Argentina, foi inaugurado há pouco mais de um mês o primeiro bairro trans do mundo. Graças à irmã Mônica Astorga Cremona, que é superiora do convento das Carmelitas Descalças de Neuquén, né, uma freira lá da região, ela tem há muitos anos, há mais de 14 anos, ela lida com mulheres trans, na proteção dessas mulheres trans. Ela inaugurou esse condomínio em 10 de agosto, chamado Costa del Limay, que é um edifício de 2 andares, localizado no bairro de Confluência, com 6 apartamentos de 40 metros quadrados, em um parque com horta e estacionamento e um salão de uso comum. E nesses apartamentos foram alocadas 12 mulheres trans entre 40 e 70 anos que viviam em extrema vulnerabilidade. De acordo com a própria Cremona, ela deu uma entrevista dizendo: "Sempre pensei que a minha oração e a minha vida deveriam ter como objetivo cuidar daqueles que são descartados pela sociedade. Desde o primeiro dia pedi a Jesus que me mostrasse os rostos e os nomes das pessoas. As mulheres trans vêm aqui para rezar e conversar e envolvem-se em alguns projetos. Eu me comunico por e-mail ou por telefone com as pessoas para poder ajudar." Como eu disse, né, há mais de 14 anos ela trabalha junto com mulheres trans, sempre ajudando elas a arrumar emprego ou aprender algum ofício. E isso já levou ela a ter tanto problemas quanto elogios vindos da organização da Igreja Católica. Inclusive o Papa Francisco dizendo que ela seria recompensada por Deus imensamente pelo bem que ela fazia. É aquela questão toda, né? A igreja é uma coisa complicada. Mas apesar do que se pode dizer assim sobre a organização que ela faz parte, várias influências e várias pessoas importantes dentro da comunidade trans elogiaram o trabalho da Madre Cremina, inclusive a Alina Durso, que é @AlinaDurso, que é o Diário de uma Travesti, lá no Twitter. Ela postou sobre a Mônica Astorga Cremona, falando que isso sim quer ser uma aliada trans, né? Então, esperamos que aí pessoas que têm como missão na vida fazer o bem aos outros sem olhar a quem, continuem fazendo isso, como a irmã Cremona. O Notícias Quebrando hoje teve informações do Gay Blog, do B9, da revista Out, do Film Daily, do The Conversation, do Universa, no UOL, da Folha de São Paulo, do Twitter do Todd Tomorrow, do Yahoo, da coluna do Jamil Chad no UOL e da revista Isto É. Recomendações, Mores? Eu quero recomendar primeiro, na verdade, reforçar a recomendação da Ava DuVernay, minha querida Ava DuVernay, minha amiga pessoal. Vou reforçar também a recomendação dela. Assistam Afronta no Netflix. E também assistam outro produto audiovisual brasileiro que estreou no Netflix esta última semana, na quarta-feira mais especificamente, que é o longa-metragem Alice Júnior, que é o primeiro filme brasileiro estrelado por uma pessoa trans adolescente. É um filme que vem aí já sendo distribuído há muito tempo, fez uma carreira de festival, acho que no último ano e meio. Teve a carreira de festival um pouquinho antecipada o fim dela por causa da pandemia, mas desde já de alguns meses está disponível em vários streamings no Brasil e no mundo, no YouTube, no NetNow, no iTunes, TV e filmes, isso lá na gringa, no Brasil infelizmente não, mas está na gringa. E em vários festivais que acabaram por ter suas edições online e disponibilizaram ali um serviço de streaming temporário que seja, ou seja, o filme rodou e tá rodando por aí já há algum tempo. Mas essa chegada ao Netflix é realmente impactante, porque é a maior janela de exibição que eles terão no universo do streaming atualmente. Então assistam Alice Junior, que arrebatou públicos de festivais ao redor do mundo. É só crítica boa sobre o filme. E ele tem o seu quê de revolucionário, apesar de ser um filme super leve. Vejam Alice Junior, gente. Não apenas prestigiem o cinema nacional, mas prestigiem o cinema nacional que está de fácil acesso para vocês que nos ouvem. E que também tem aí protagonistas trans, questões LGBTs, enfim. Incrível, maravilhoso. Assistam Alice Junior e assistam Afronta, ambos da Netflix. Eu tenho duas dicas, uma é bem rapidinha, sobre essa questão ainda J.K. Rowling, esse inferno todo. Eu vou recomendar para vocês dois vídeos de uma youtuber que é uma escritora americana chamada Lindsay Ellis. Não sei se todo mundo conhece, eu não conhecia, conheci há relativamente pouco tempo. Ela sempre faz vídeos fazendo análises, principalmente questões de roteiro de filmes e de livros, etc. E ela fez dois vídeos bem interessantes. O primeiro deles é chamado Morte do Autor. E depois tem o Morte do Autor 2, que é justamente sobre a J.K. Rowling, chamado Rowling Boogaloo. Onde ela faz uma análise bem sensata e bem direta sobre essas questões de morte do autor. Eu acho que é sempre um grande drama quando algum autor aí se mostra um grandíssimo filho da puta. A gente sempre tem essa questão, ah, mas eu gostava tanto da obra e tudo mais e tal. E ela faz uma análise, assim, muito boa. E, assim, muito parecida com o que eu tinha mas na minha cabeça, mas eu não conseguia necessariamente expressar. Então, eu já tinha citado a thread que o Sidney Andrade tinha feito no Twitter. Mas fica também para vocês os vídeos da Lindsay Ellis. Eles estão em inglês. Mas eu dei uma testadinha aqui no Closed Caption em português do YouTube e ele tá relativamente funcionando bem, assim. Dá pra você que não fala inglês e tal, dá pra conseguir entender o vídeo pelas legendas. Não tá um Closed Caption ruim. Então aconselho todo mundo a entrar. O canal dela é Lindsay, né? Então em inglês, L-I-N-D-S-A-Y, Ellis com dois L's. E a minha outra dica é uma produção Netflix aí, uma série também brasileira, que é Bom Dia, Verônica, que eu e o Rodrigo começamos a assistir ontem, e eu tô simplesmente absurdado, assim. É uma série extremamente forte, não é uma coisa para pessoas que têm um problema com imagens e citações e questões de violência sexual, violência contra a mulher, abuso psicológico. É uma série bem forte nesses quesitos, mas eu acho que é uma série importantíssima para estar num serviço como a Netflix, que hoje é muito popular entre donas de casa, entre pessoas que estão em casa, né, que normalmente ficavam assistindo o programa da Sônia Abrão. Cada vez mais Netflix está ali mais acessível para essas pessoas. E eu consigo entender a necessidade de uma série que seja um pouco mais forte, um pouco mais pesada, falando sobre abuso. Mas a importância de uma coisa dessas, sabe? De mulheres que estão em casa, homens que estão em casa, crianças que estão em casa. Pessoas que estão em casa sofrendo uma situação de abuso, principalmente na quarentena, né? Que tá todo mundo preso dentro de casa. Muitas pessoas presas com seus agressores dentro de casa. Então, eu acho que é uma série muito interessante. Só para dar uma premissa básica, a série conta a história de uma escrivã da Polícia de Homicídios daqui de São Paulo, que é a Verônica. Que ela tá trabalhando um dia na delegacia e entra uma mulher que sofreu um abuso e roubo de um homem. E essa mulher tá desesperada, tá completamente fragilizada e essa mulher se mata na frente dela. E com base nisso, a Verônica começa a procurar e a tentar descobrir quem é esse homem que tá abusando dessas mulheres psicologicamente e sexualmente. E isso começa a se desenvolver de uma forma assustadora. Mas de um assustador que é muito real. Eu até comentei com o Rodrigo ontem que, por mais que seja uma série policial, e por séries policiais têm as suas fantasias, é extremamente real as coisas que acontecem, o tipo de abuso, o tipo de gaslighting, né, que acontece com as mulheres na série, é extremamente real, e é muito interessante como a série mostra diferentes níveis e degraus de abuso, e como a série condena todos eles. E no final de todos os episódios da série tem lá um contato para as pessoas, um site, se eu não me engano, para as pessoas entrarem em contato caso elas estejam sendo vítimas de abuso. Então, por isso, eu acho que é uma produção que, por mais que seja meio pesada, é importante que as pessoas vejam e elas saibam que elas não estão sozinhas e que existem pessoas aí para ajudar elas. Então, assistam Bom Dia, Verônica, na Netflix. Bom, Telo roubou minha dica, eu ia Desculpa, falar sobre Desculpa, eu imaginei, isso. Por isso que eu queria que você falasse primeiro. Então, vou dar um complemento a essa dica. Ouçam o episódio 38 do podcast Modus Operandi, que é o podcast de True Crime da Carol Moreira e da Mabê, em que elas entrevistam a Ilana Casoy e o Rafael Montes, que são os autores do livro Bom Dia, Verônica, que gerou a série. Então, depois que vocês assistirem, vão lá dar uma ouvidinha, porque foi realmente muito legal. Eu comecei a ouvir e parei, porque senão eu ia tomar spoiler da série, né? Enfim. E o Notícias Quebrando está disponível toda segunda de manhã no seu agregador de podcasts preferido, no nosso site, thelibrariesopen.com.br, nos serviços de streaming e também no youtube.com/thelibrariesopenpodcast ou na Twitch, twitch.tv/tliopodcast. E se você quiser contar pra gente qual filme aí do lineup nacional do Mix Brasil te deixou mais interessado, manda um e-mail para contato@thelibrariesopen.com.br ou entre no nosso site ou no nosso canal do YouTube e deixe o seu comentário no post deste episódio. Lembrando que na Twitch, no Instagram e no Twitter nós somos o @tliopodcast, T-L-I-O podcast, que você pode ajudar a gente financeiramente entrando em apoia.se/thelibrariesopen. E nós nos ouvimos e nos falamos novamente hoje à noite, a partir das 21 horas, horário de Brasília, e 1 da manhã da terça-feira, horário de Lisboa, no The Library is Open, ao vivo, no YouTube, em youtube.com/thelibrariesopenpodcast, e no nosso canal da Twitch, twitch.tv/triopodcast, para uma viagem no tempo. Nós vamos voltar às nossas origens, assim, bem literalmente. Sim. Vamos explicar para as pessoas ou deixa na surpresa? Não, deixa esse teaser, assim, é uma volta às origens. Sim. Exato. E é mais uma comemoração dos 5 anos. Vai, vou deixar mais essa pistinha, porque eu sou boazinha. Arrasou. É isso, amores. Para saber, então, estejam lá conosco. Beijos. Mais isso. Fácil. Beijos, amores. Boa semana. Beijo. Esses são os nossos queridos apoiadores que nos ajudam a fazer do Tlio um podcast cada vez melhor por meio da nossa campanha no Apoia-se. Obrigado, Mores! Rafa Bibi, Ivan Ribeiro, Tonho Esteves, Leandro Bacelar, Thiago Querentino, Fúvio Balsalobre, Sérgio Araújo, Thaís Alques, Fred Pavão, Lucas Romeiro, Gui Gonçalves, Mia Brandão, Jean Prado, Pandora, Maíra Bueno, Inês Barreto, Cassita Alves, Valdir, Manuel Carneiro, Letícia Ferreira, Vitor Vilaverde, Arthur Mois, Raboni Santos, Edgar Torres, Malu Vieira, Inoue, Duda Zanini, Luiz Oeste, Juliano Lopes, Tata Finotto, Malcolm Bauer, Senhor Basso, Rafael Pinho Pradella, Feliciano Silva, Nájila Sanderson, Blesse Jatobá, Danilo Cursino, Marcos Vinícius Barbieri, Lana Andrade, Maria Lua, Patrícia Padovani, Pri Armani e Brenner Guerra. E se você quer ouvir o seu nome no final de todos os nossos episódios, vai lá em apoia.se/thelibrariesopen, confira as nossas metas, escolha as suas recompensas e se torna uma apoiadora do The Library is Open. Oh, crrr, oh, crrr, oh, crrr.